final europeia para o handball do Sporting, as penúltimas jornadas nos nacionais de futebol e o triunfo do Espinho sobre o Benfica em voleibol. São alguns dos temas para desenvolver nesta edição de domingo, 2 de maio, do Desporto Antena. Voltamos já! Entre 1h30 e às 3 da tarde, Alex oferece-lhe um bom batido musical. Músicas de todos os tempos, sucessos daqui e dali. Junte-se a nós. Batido Musical. Aos sábados, entre as 13h30 e as 15h, só aqui na Antena Web. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Excelentes misturas. Uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Sporting está na final da Taça Challenge em handball. Os Leões garantiram hoje um lugar na final da prova europeia, segurando a vantagem alcançada no primeiro jogo, apesar de ter perdido por 33-30 na segunda mão da meia-final no terreno do favorito Slovan. Com 5 gols de vantagem, os Leões inviabilizaram a recuperação dos eslovenos, que já venciam o intervalo por 16-14. Defenderam a vantagem de 5 gols conquistada em Lisboa no domingo passado, quando venceram na altura por 28-23. Na final, o Sporting vai defrontar os polacos do Kitzwin, que eliminaram a formação italiana do Bologna, vencendo a segunda mão por 28-19, depois do empate a 24 no primeiro jogo. Recorde-se que esta equipa polaca já havia eliminado o Chico Handball nos quartos de final da mesma Challenge. É a primeira final europeia para o handball do Sporting. No futebol, ainda não foi encontrado o campeão da Liga Sagres. No grande clássico nacional de hoje, o Porto bateu esta noite o Benfica por 3-1 e, ao mesmo tempo, o Braga ganhou em casa o Paços Ferreira por 1-0. O triunfo bracarense adiou a decisão do vencedor do campeonato para a última jornada e garantiu também um lugar na Liga dos Campeões aos minhotos. O Porto, campeão nacional, vai ficar no terceiro posto e segue para a Liga Europa. No Dragão, Bruno Alves abriu o marcador aos 42 minutos, o único gol da primeira parte. Luizão empatou aos 57, já depois de Fuxina ter sido expulso. Mesmo com um jogador a menos, Farias aos 59 e Benlux aos 82 deram a vitória aos portistas. Em Braga, foi Meionga marcar o tento dos minhotos, que assim continuam na luta pelo título. Cá por baixo, o Leixões juntou-se ao Belenenses na descida à Liga de Honra, perdeu em Olhão por 1-0. No que diz respeito à luta pelo último lugar de acesso à Europa, o quinto posto. Guimarães, Nacional e Marítimo estão na corrida, com vantagem para os minhotos. Os vimaranenses empataram em Vila do Conde a 0 contra o Rio Ave, partem para a última partida da época em casa frente ao Marítimo com 3 pontos de vantagem sobre o adversário direto, o Marítimo, e também com 3 pontos de vantagem sobre o Nacional. Resultados completos desta penúltima jornada, 29ª, Rio Ave 0, Guimarães 0, Marítimo 2, Setúbal 0, Porto 3, Benfica 1, Belenenses 5, União Leiria 2, Olhanense 1, Leixões 0, Sporting 0, Naval 1º de Maio 1, Académica 3, Nacional 3, Braga 1, Paços Ferreira 0. O Benfica parte para a última jornada com 73 pontos, o Braga tem 70, 3º Porto 65, 4º Sporting 45, Guimarães é 5º com 41, Nacional e Marítimo têm 38 pontos. A 30ª jornada a disputar no domingo. Há um importante Nacional Sporting de Braga, Naval 1º de Maio Académica, Leixões Sporting, Paços Ferreira Olhanense, União Leiria Porto, Vitória de Setúbal Belenenses, Vitória de Guimarães Marítimo e Benfica Rio Ave. Beira-Mar e Portimonense estão a um ponto da subida de divisão. A formação aveirense, que havia perdido a liderança na última ronda, voltou ao comando da Liga Vitalis. Ganhou na de Vila das Aves por 3-1 contra o Desportivo local, contentos de Arthur, Hélio e Canu. Agora só precisa de empatar em casa com o já despromovido Carregado. Os algarvios de Portimão receberam e bateram o aflito Varzim por 3-2, graças a um penalti de Ricardo Pessoa nos instantes finais do jogo. O próximo é no terreno da Oliveirense. A Oliveirense que perdeu a liderança ao cair na deslocação ao relvado do Feirense por 2-1, mas ambos os clubes continuam na luta pelos dois lugares cimeiros. A formação de Oliveira das Meias, que agora é quarta classificada, precisa de ganhar em casa ao Portimonense e esperar que o Feirense, quinto, não vença fora o Estoril depois de hoje ter relançado contentos de Maurício e Roberto. Nas contas da subida está também o Santa Clara, que também é quinto classificado, mas praticamente já sem hipóteses, depois de ter ficado por um empate a zero em Barcelos contra o Gil Vicente. No que respeita à luta pela manutenção, o Sporting da Covilhã saltou do 15º para o 13º lugar, venceu em casa o Desportivo das Chaves por 2-0, caiu para o 15º, e os serranos beneficiaram ainda do desaire do Varzim, agora 14º, o Varzim perdeu em Portimão. A fechar a prova, o Varzim recebe o Covilhã, o Varzim tem 28 pontos, o Sporting da Covilhã 30, o Desportivo Chaves, que também tem 28 pontos e é finalista da Taça de Portugal, recorde-se, é anfitrião do Fátima. Resultados completos da 29ª e penúltima jornada, toda ela realizada ontem e não hoje, como disse há bocado, Feirense 2, Oliveirense 1, Portimonense 3, Varzim 2, Fátima 1, Estoril 1, Sporting da Covilhã 2, Desportivo Chaves 0, Desportivo das Aves 1, Beira-Mar 3, Carregado 3, Fremundo 2, Penafiel 0, Trofense 1 e Gil Vicente 0, Santa Clara 0. O Beira-Mar e Portimonense têm 51 pontos, estão na frente, Feirense e Oliveirense têm 49, o Santa Clara tem 48. Podemos ver já o plano, o quadro dos últimos jogos, da última jornada da Liga Vitalis, são Trofense São Vicente, Fremundo Penafiel, Beira-Mar Carregado, Santa Clara Desportivo das Aves, Desportivo Chaves Fátima, Varzim Sporting da Covilhã, Oliveirense Portimonense e Estoril Praia Feirense. Os jogos realizam-se no próximo fim de semana. Lá por fora, o Barcelona está mais perto de atingir o título espanhol depois de bater ontem o Villarreal fora por 4-1. O Real Madrid derrotou já hoje o Osasuna por 3-2, num jogo onde esteve por duas vezes em desvantagem no marcador. Destaque para o português Cristiano Ronaldo, que marcou 2 golos. Os madrilenos continuam assim a 1 ponto dos catalães. Inglaterra, o Chelsea venceu hoje o Liverpool por 2-0 em Anfield Road e depois desta vitória manteve naturalmente o primeiro lugar e o ponto de vantagem sobre o Manchester. O United, que ganhou em casa do Sunderland por 1-0 com gol de Nani. Itália, o Inter de Milão, do treinador português José Mourinho, recuperou hoje a liderança. Venceu na visita ao Lazio de Roma por 2-0 e é seguido pelos também romanos, o AS Roma, que estão 2 pontos atrás. Ontem, o Roma ganhou no terreno do Parma por 2-1. Noutros campeonatos, o Bayern Munique derrotou ontem o Bochum por 3-1 em casa e beneficiou da derrota do Schalke 04 contra o Werder Bremen por 2-0 para se sagrar quase campeão na Alemanha, uma jornada do final do campeonato. Quase porque, com 3 pontos de vantagem, o Bayern tem 17 golos de vantagem sobre o adversário, na diferença entre os tentos marcados e sofridos. Por isso, o campeão estará certamente encontrado. O Dinamo Zagreb garantiu ontem matematicamente o 5º título consecutivo na Croácia após um empate caseiro a 0 com o Hajduk Split na 28ª e antepenúltima jornada. Também ontem, um gol de Guillaume Moreau na primeira parte do prolongamento

No Hockey Patins, o Porto, já campeão, continua a vencer. Foi a Barcelos ganhar contra o Hockey Lucão por 4-3. De resto, destaque para a vitória dos 6 primeiros classificados, algo que será quase inédito no campeonato deste ano. Resultados da 22ª jornada: Oeiras 1, Candelária 5, Valongo 4, Física 5, Benfica 3, Goupilhares 2, Hockey de Barcelos 3, Porto 4, Oliveirense 11, Passo de Arcos 5, Porto Santo 5, Hockey de Braga 8, luta entre aflitos, Juventude Viana 6, Académica de Espinho 4. O Porto, já campeão, tem 61 pontos, mais 17 que a Juventude Viana, que tem 14. O Candelária é terceiro com 42, o Benfica é quarto com 40, o Oliveirense quinto com 39 e o Física é sexto com 38. Todas estas equipas ainda estão na luta para um segundo lugar. De regresso ao handball, mas ao nacional, handball 1. Ontem o Benfica voltou às derrotas, depois de ter ganho ao Porto a meio da semana. Perdeu em Braga contra o ABC por 26-24. Hoje o Belenenses tinha praticamente o jogo ganho contra a Madeira Sada em casa, mas acabou por empatar 23-23 com um gol mesmo no último segundo, num livre de 7 metros. Na quarta-feira disputa-se um grande jogo. Porto Sporting às 7:30 da tarde, que não chegou este fim de semana devido à participação na Taça Challenge dos Leões. O Porto continua na frente mesmo sem jogar, tem 39 pontos mais 2 que Madeira Sada e ABC e Belenenses. Tem os 3, 37 pontos, mas com mais um jogo realizado que o Futebol Clube do Porto. O Benfica tem 34 pontos, é quinto, com mais um ponto que o Sporting, que tem também menos um jogo realizado. Tiago Monteiro subiu hoje à 5ª posição do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, o WTCC. O piloto português da SEAT conseguiu um 3º e 4º lugar na 2ª etapa disputada em Marrakech, Marrocos. Na primeira corrida, ganha pelo seu companheiro de equipa, o italiano Gabriele Tarquini. Monteiro foi 3º, atrás do britânico Robert Huffen, Chevrolet. O português conseguiu ser o mais regular, concluiu a 2ª prova, contou apenas com 2 voltas de corrida, concluiu na 4ª posição, atrás de Andrew Priot, também britânico em BMW, e do francês Yvan Muller, em Chevrolet, e do holandês Tim Coronel, seu companheiro de equipa. Depois do cancelamento da etapa mexicana e da competição marroquina, Monteiro subiu à 5ª posição no Mundial WTCC, tem 33 pontos. A classificação é liderada por Tarquini, com 30, Muller é 2º, com 63. O Sporting conquistou ontem o 2º Troféu Ibérico de Atletismo. Em confronto com o anfitrião Playas Castelhão e o secundário Fente Cami por 55-51 e 73-25, respectivamente. Na primeira edição da prova, no ano passado, em Lisboa, os Leões foram batidos pelo Castelhão após desclassificação da equipa de estafetas dos Lisboetas, recorde-se. Rui Silva, sempre na frente e isolado desde o 3º quilómetro, venceu os 5 mil metros. Francis Albicoelo ganhou os 100. Na equipa espanhola, que dominou nos concursos, a figura principal foi o veterano Frank Casanas, que lançou o disco a 64 metros e 90 centímetros. Em terreno espanhol, uma tripla espanhola. Foi o que aconteceu na 2ª etapa do Mundial de Motociclismo com Jorge Lorenzo a vencer em MotoGP, a categoria rainha no circuito de Jerez la Frontera. Lorenzo fez uma corrida de trás para a frente, ultrapassando primeiro o colega de equipa da Yamaha, Valentino Rossi, e depois o compatriota Daniel Pedrosa, que liderou da primeira à última volta, mas foi ultrapassado nas derradeiras curvas. No final, Lorenzo primeiro, Pedrosa segundo e Rossi terceiro. Na classificação do Mundial, Lorenzo assumiu a liderança, tem agora 45 pontos contra os 41 de Valentino Rossi. Dani Pedrosa é terceiro com 29. O também espanhol Tony Elias venceu a prova de Moto2, antiga 250 cm³, à frente do japonês Shoya Tomizawa e do suíço Tomás Multi. Tomizawa continua mesmo assim na liderança com 45 pontos, Elias tem 38 e Multi 25. Por fim, em 125 cm³, nova vitória espanhola. Pon Espargaro triunfou à frente de Nicolás Terón e Esteve Rabat, que completaram o pódio. 3 espanhóis, note-se. Terón lidera com 45 pontos, mais 7 que Espargaro, mais 20 que Esteve Rabat. John Higgins, campeão do mundo de snooker, foi hoje suspenso de todas as competições oficiais da modalidade. O britânico está sendo investigado pelas acusações feitas por um jornal de ter aceito um suborno de 300 mil euros para perder propositadamente encontros em torneios. Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, o presidente da Associação Profissional de Bilhar e Snooker, Barry Earn, confirmou a suspensão do jogador escocês de 34 anos, enquanto o seu agente Pat Mooney pediu a demissão daquele organismo regulador. Earn anunciou ainda a abertura imediata de um inquérito para investigar as acusações feitas a Ingis pelo News of the World, que na sexta-feira filmou o jogador em Kiev, na Ucrânia, a aceitar um suborno encenado por repórteres do próprio diário sensacionalista britânico. O News of the World publicou hoje o vídeo e um artigo no qual revela as negociações entre Higgins, Mooney e os repórteres disfarçados. Durante cerca de 10 minutos, o jogador de 34 anos parece aceitar perder encontros de 4 torneios diferentes deste ano para beneficiar nas casas de apostas ilegais, a troco de receber 300 mil euros. A única preocupação por si manifestada residia na forma de ocultar, de esconder o dinheiro recebido, admitindo que poderia fazê-lo através do pagamento da hipoteca de uma pequena casa que tem em Espanha. Algumas breves para terminar. Jessica Augusto foi hoje quarta classificada na Great Edinburgh Run, grande corrida de Edimburgo. Cortou a meta como a melhor europeia a seguir, a claro, 3 canianas. A vitória pertenceu a Florence Kiplagat, que foi a mais forte nos 10 km do percurso, seguida das compatriotas Grace Momiani e Doris Shayenko. A atleta portuguesa gastou 32 minutos e 32 segundos, 22 segundos mais lenta que a vencedora. Filipe Lima terminou hoje na 77ª posição no Open de Espanha, em golfe, em Sevilha. O Open foi ganho pelo anfitrião Álvaro Quirós no primeiro buraco do playoff de desempate. Lima terminou a prova com um total de 296 pancadas, 8 acima de par. Quirós, de 27 anos, ganhou no playoff ao inglês James Morrison, 4 pancadas contra 6, no buraco 18, já que Morrison, na segunda pancada, tirou a bola para a água. Constantino Zabala ganhou hoje a volta às Astúrias em bicicleta. O espanhol do Centro Ciclismo de Lolé triunfou em solitário na quinta e última etapa, um percurso de quase 200 km de Fuentes, de Narcea e Oviedo. Zabala conquistou a 54ª edição da prova, com uma vantagem final de 58 segundos sobre Duarte e Benhat Instaus e Deus Catel. Completou o pódio a 1 minuto e 17 segundos do líder. Jacine Henin, antiga número 1 mundial, conquistou hoje o torneio de ténis de Stuttgart na Alemanha. Bateu na final a australiana Samantha Stosur e colocou um ponto final em mais de 2 anos de jejum de títulos. A belga, que regressou aos cortes em janeiro deste ano, depois de 18 meses de inatividade, bateu a 7ª cabeça de série em 3 sets, pelos parciais de 6-4, 2-6 e 6-1 em 1 hora e 40 minutos. O Zain Bolt ganhou ontem a corrida de 200 metros do meeting de Kingston, Jamaica, e obteve quase sem esforço a 4ª melhor marca mundial de sempre, 19 segundos e 56 centésimos. Com esta proeza, o triplo campeão olímpico de Pequim, 2008, passou a deter 4 das 5 melhores marcas de sempre nos 200 metros. O piloto de motocross Andrew McFlarner, ex-número 2 mundial, morreu hoje aos 33 anos, devido às graves lesões na cabeça causadas por uma queda sofrida quando treinava para uma prova do campeonato australiano no estado de Vitória. Apesar dos socorristas terem tentado reanimá-lo durante mais de uma hora, McFlarner, que foi cuspido da sua moto, morreu no local do acidente, onde as provas previstas para hoje foram já canceladas, segundo a polícia. É tudo por hoje nesta edição do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 20h15 da noite. Até lá!